meu patrão, quando eu morrer, eu quero ser enterrado debaixo de um pau frondoso, no meio do seu cercado, pra nos dias de calor eu descansar mais o gado. Quero ir todo encorado, porque eu tenho vontade de me juntar a São Jorge no sertão da eternidade, pra ganhar no céu mais fama, mais nome, celebridade.